no meu carro por aí. Nem mesmo essa estrada vai tirar minha atenção. Não quero nem pensar que vou sozinho. Não posso mais ficar na solidão. No momento penso em você, e na distância pouco a pouco eu vejo se perder. Mas nem nas curvas dessa estrada vou conseguir esquecer você. Nem nas curvas dessa estrada vou conseguir, meu bem, esquecer você. No momento toca uma canção e faz lembrar alguns momentos com você. Nosso segredo, nosso sonho, uma razão a mais pra não ir esquecer. Eu corro mais pra voltar logo, pra de novo ter você. Corro mais pra voltar logo e de novo ter você, meu bem. Daqui a pouco eu vou sair no meu carro por aí. Nem mesmo essa estrada vai tirar minha atenção. Não quero mais pensar que vou sozinho. Não posso mais ficar na solidão. No momento penso em você, e na distância pouco a pouco eu vejo se perder. Mas nem nas curvas dessa estrada consegui esquecer você. Nem nas curvas dessa estrada vou conseguir, meu bem, esquecer você. Nem nas curvas dessa estrada vou conseguir esquecer você. Eu corro mais pra voltar logo.